Eles disseram que meu pai não tinha grana, então moleque desencana, larga esse caderno e vai trampar. Ok, ok, trampei, trampei. Olhei pro lado e vi os meus amigos loucos verdadeiros, porém poucos com sangue no olho pra lutar. Ok, ok, lutei, lutei. Não tinha carro nem dinheiro da condução, joguei na roleta russa contra o mundo e disse vai falhar. Nem sei, nem sei, mas ganhei, mas ganhei. Da maldade um dia eu tomei um gole, senti o gosto, agora engole. Vai moleque louco sem chorar. Ok, já nem sei se chorei, se aguentei, mas tentei. Quem é louco sabe bem, quem é louco também. Eu não vim pra ser melhor, vim pra fazer o bem. Pra quem quiser meu bem, pra quem quiser meu mal, vou fazer o bem também. O é nós é nosso, amém. Hoje ninguém mais quer saber de nada, só quer saber quem tem VIP pra balada. Eu não sei se eu nasci na época errada, ou se eu nasci aqui pra que essa seja transformada. Boa, boa, boa. Pra que sofrer à toa, boa, boa. Se a minha alma voar, voar, voar, vai encontrar com a sua, sua e sua e sua. A gente nasce todo dia, a gente morre à noite. Um anjo te socorre de manhã, ele diz volta lá. Ok, ok, voltei, voltei. O tempo é o argumento mais concreto. Sempre diz quem tava certo, acerte, pois o tempo vai passar. Ok, ok, acertei, acertei. Dedicação é o nosso maior talento. Preguiçoso vai com o vento, dedicado um dia vai chegar. Ok, eu sei, cheguei, cheguei. Perdi meu medo de ter medo, de ter medo. Um guerreiro desde cedo vai pra luta, mano, sem chorar. Ok, já nem sei se chorei, se aguentei, mas tentei. Eu tive um sonho um dia, onde lá eu dizia tudo o que eu pensava e muita gente ouvia. No sonho eu cantava e um público entendia. Incrível, realizo esse sonho todo dia. Te julgam pela cor, não podem entender que se o pulso ainda pulsa, a esperança vai viver. Sim, assim, senhor, me orgulho em te dizer, 13 de maio é feriado, procure saber porquê. Boa, boa, boa. Pra que sofrer à toa, boa, boa. Se a minha alma voar, voar.